Eu sou fraco e sem vigor. Jesus, meu Salvador, tira todo meu temor. Ao teu lado, Jesus, quero andar. Com Jesus eu tenho paz. Vida eterna, gozo e luz. Só Jesus me satisfaz. Que prazer andar com Jesus. Eu deixar e este corpo se enterrar, a minha alma em teu cuidado confiarei, meu Jesus, confiarei, meu Jesus, confiarei.